só por um canto lá do alto, um som que vem sem lugar, traz o peso do passado e o desejo de ficar. A estrada não tem começo nem fim que se possa alcançar, mas carrego no silêncio o mundo inteiro para cantar. As vozes da terra chamam. Na pele, na voz, os sonhos da alma dançam. De mão dada com a sombra, sigo a luz que quer nascer. Cada lágrima que cai é o rio para renascer. E a noite já não assusta, traz estrelas a guiar. Se o futuro é uma pergunta, eu respondo com o mar. No vento de nós, as vozes da terra chamam. Na pele, na voz, os sonhos da alma dançam. De uma alma subnotificada, de um terreno outrora nosso, a calçada se abre em vala crua, minha casa rua, vosso negócio. Cantam na pele, na voz, os sonhos do tempo dançam. Do amor seis reis, há um céu que nunca diz.